Eu vejo a chuva caindo sem parar, sem perceber uma lágrima cair do meu olhar. Estou morrendo pouco a pouco, triste sem você. Onde está? Vem me ver. Por dentro eu me sinto tão triste, tão sozinho. Meu mundo ficou tão escuro, sem a luz do teu olhar. No peito o coração me pede pra esquecer, mas não consigo. Tem dó de mim, não faz assim comigo. A chuva bate na vidraça da janela, e eu sozinho sem ela, e eu chorando por ela. Enquanto a chuva vai caindo pelo chão, chuva de lágrimas molha o por dentro eu me sinto tão triste, tão sozinho. Meu mundo ficou tão escuro, sem a luz do teu olhar. No peito o coração me pede pra esquecer, mas não consigo. Tem dó de mim, não faz assim comigo. A chuva bate na vidraça da janela, e eu sozinho sem ela, e eu chorando por ela. Enquanto a chuva vai caindo pelo chão, chuva de lágrimas molha o meu coração. A chuva bate na vidraça da janela, sozinho sem ela, e eu chorando por ela. Enquanto a chuva vai caindo pelo chão, chuva de lágrimas molha o meu coração. Chuva de lágrimas.